nada a ver a gente se encontrar e não poder falar o que já dá pra ver. Nada a ver a gente se conter se as ondas desse mar não param de bater. Nada a ver a gente disfarçar se o brilho no olhar não para de dizer que eu quero você. Não para de soprar pra gente tentar, não vai silenciar. Uma sessão de cinema às 3 da tarde. Nosso contorno desenha uma vontade, mas tudo isso se a gente conseguir dar mais um passo pra frente e descobrir